Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Sete e meia da manhã aqui em Brasília. Muito bom dia. Este é o Repórter Nacional que começa agora. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Olá, bom dia, Monique. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. E aproveito para também saudar as nossas equipes de rádio e TV, profissionais responsáveis por levar o nosso sonho, a nossa imagem, enfim, o nosso conteúdo até vocês. Seguimos então, a partir de agora, você vai acompanhar as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. E a gente lembra que vocês podem nos acompanhar também pelo YouTube, em Rádio Nacional BR e, é claro, nos aplicativos da EBC para celular. Então vai lá que a sua companhia é sempre muito importante. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Governo destina 5 bilhões e meio de reais para a produção e compra de vacinas contra a Covid-19. Ministério da Saúde vai receber mais de 8 milhões de doses de imunizantes ainda nesta semana. E anuncia aquisição de 4 milhões e 500 mil kits para intubação. 40 anos sem Bob Marley. Brasil tem data nacional para mostrar que reggae continua vivo. 5 bilhões e meio de reais. Esse é o valor que o presidente Jair Bolsonaro liberou para a produção e também para a compra de vacinas contra a Covid-19. Foi uma medida provisória, assinada ontem à noite, mas não foi o único anúncio, não. Verdade, Monique. Também ontem à noite, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que foram comprados mais de 4 milhões de kits de intubação. Maíra Rainer, na linha com a gente. Maíra, bom dia! Então, de um lado temos investimento em vacina e de outro a compra desses medicamentos tão importantes para doentes em estado grave, não é verdade? É verdade, bom dia para você, Miguelzinho. Sim, sobre as vacinas, uma parte desse valor vai ser repassado diretamente para a Fiocruz. Serão 1 bilhão 680 milhões de reais para a compra de 50 milhões de doses da vacina Covishield, que é produzida também pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford. O restante do valor será usado para a compra de mais de 100 milhões de doses de outras vacinas e diferentes despesas relativas também à imunização. Agora, em relação aos kits de intubação, como vocês ressaltaram, são 4 milhões e meio de medicamentos que serão usados em pacientes em estado grave aí, decorrente da Covid-19. Mesmo considerando que haja uma pressão menor sobre as unidades de saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a necessidade de manter essas unidades abastecidas e prontas para os atendimentos graves de Covid, além de reforçar a importância de medidas como higienização, distanciamento e uso de máscaras. Vamos ouvir. Felizmente, nós temos uma pressão menor sobre o sistema de saúde, mas não é hora de relaxar. Precisamos vacinar a nossa população e continuar firmemente no uso das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso das máscaras, o distanciamento entre as pessoas, a higiene das mãos, e garantir que o sistema de saúde ele seja suprido com insumos estratégicos, que são anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares. Para a compra desses kits de intubação, o Ministério da Saúde contou com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e esses kits custaram aí cerca de 17 milhões de reais e uma parte já deve chegar hoje aqui no país, o restante em 15 dias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigado, Maíra. Só complementando a informação sobre vacinas, Monique, até o fim de semana, fim desta semana, o país deve receber 8 milhões e 200 mil doses. Elas serão divididas assim: 4 milhões e 100 mil da Coronavac, 3 milhões e meio da AstraZeneca e 629 mil da vacina da Pfizer. Inclusive, essas da Coronavac podem ser usadas como segunda dose para quem já tomou a primeira. As outras poderão ser usadas em quem tem comorbidades. Vitor Ribeiro tem os outros detalhes para a gente. A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 entrou oficialmente em uma nova etapa, que é a vacinação de pessoas de 18 a 59 anos, com algumas doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, e também gestantes, mulheres após o parto e pessoas com deficiência. Alguns estados que estão com ritmo de imunização mais acelerado já haviam antecipado essa fase. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, divulgou nesta segunda-feira uma mensagem. Ele chamou o público a se vacinar, destacou a segurança de todas as vacinas em uso no Brasil e falou sobre a entrega dos imunizantes aos estados. O Ministério da Saúde inicia a distribuição de mais 1,1 milhão de doses da vacina Pfizer. Essa é mais uma vacina que integra o nosso Plano Nacional de Imunização. Importante mencionar que todas as vacinas que integram o nosso plano possuem registro pela Anvisa. Começamos também a imunização do nosso grupo de comorbidades. Por isso, incentivamos que todos os brasileiros continuem a se imunizar, incentivamos que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Imunização para que a gente consiga, de forma mais rápida e mais eficiente, a vacinação e imunização de todos os brasileiros. Esses 1 milhão e 120 mil doses do imunizante da Pfizer já começaram a ser distribuídos para os estados. E o Ministério recebe até sábado, dia 15, mais 8 milhões e 200 mil doses. São 4 milhões e 100 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan, 3 milhões e 500 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca, fabricada na Fiocruz, e 629 mil novas doses da Pfizer-BioNTech. É sempre bom lembrar que as pessoas precisam ficar atentas à data da segunda dose e ao nome da vacina que tomaram. As duas doses precisam ser do mesmo tipo e não é possível escolher qual tomar. Será aplicado o imunizante disponível no momento da vacinação. A Anvisa reforça que todas as vacinas disponíveis no Brasil passaram por aprovação e são seguras. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou no dia 18 de janeiro e, de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, até agora o SUS distribuiu quase 78 milhões de doses e 46 milhões e 500 mil foram aplicadas. 15 milhões de pessoas receberam as duas doses, o que representa 7,14% da população. Com colaboração de Leandro Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Vamos falar um pouquinho de agenda? É que hoje à tarde o Ministério da Saúde vai anunciar a liberação de recursos para a atenção primária à saúde no enfrentamento à Covid-19. Vai ser um evento do ministro Marcelo Queiroga e do presidente Jair Bolsonaro, que também participa, né? Isso, e no Congresso tem CPI também. Hoje é a vez do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que vai detalhar um pouco como é, aliás, como tem sido o processo de compra de vacinas, as negociações e o impasse em torno da Sputnik V. Inclusive sobre isso, um detalhe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 48 horas justamente para que a Anvisa informe quais documentos estão faltando para a análise definitiva do pedido de autorização para importação e aplicação dessa vacina, que é produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. E a gente lembra aqui que no final de abril, a Anvisa negou essa autorização alegando uma série de problemas, como a ausência de dados técnicos que comprovem se ela é segura e eficaz, né? Vamos fazer um lembrete aqui, é que a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza começa hoje e vai até o dia 8 de junho. A campanha do Ministério da Saúde acontece em todo o país. Ela teve início no mês passado e a estimativa é vacinar, no total, 79 milhões e 700 mil pessoas. Essa segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. A expectativa é imunizar 33 milhões de pessoas nessa fase. Repórter Nacional. Chegou o momento de irmos até Paris. Hoje, com a gente da Rádio França Internacional, está Adriana Moisés, que traz os destaques do que está acontecendo pelo mundo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. A ONU diz estar profundamente preocupada com a escalada de violência entre israelenses e palestinos, a mais grave dos últimos anos. Durante a madrugada, o Exército de Israel respondeu ao lançamento de 200 foguetes enviados por grupos armados palestinos contra seu território, inclusive na direção de Jerusalém. Os bombardeios israelenses contra 130 alvos na faixa de Gaza, território controlado pelo movimento islâmico Hamas, mataram 22 palestinos, incluindo 9 crianças, e deixaram outras 106 pessoas feridas. A Jihad Islâmica, que é o segundo grupo armado da faixa de Gaza, confirmou as mortes de 2 de seus comandantes nesses ataques. Do lado israelense, o sistema antimísseis Cúpula de Ferro interceptou mais de 90% dos foguetes, mas pelo menos 6 israelenses ficaram feridos. Essas agressões acontecem após um dia de violência nesta segunda-feira na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, onde confrontos entre policiais e manifestantes deixaram mais de 520 palestinos feridos e 32 policiais israelenses. O porta-voz do Exército de Israel, Jonathan Conricles, declarou na manhã desta terça-feira que esta é apenas a fase inicial da resposta do Estado hebreu. Essa escalada no Oriente Médio, de fato, preocupa todos os governos ocidentais, pois, como eu disse, é a mais grave, segundo especialistas, dos últimos 7 anos. E na Rússia, um tiroteio em uma escola na cidade de Kazan, que fica no centro do país, deixou ao menos 11 mortos, incluindo 9 estudantes e um jovem que estaria envolvido no ataque. A polícia também prendeu um segundo jovem suspeito de ser o autor dos disparos. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas nesse incidente na Rússia. É com vocês no estúdio. Obrigada, Adriana. E agora uma notícia importante aí para o pessoal que está na linha de frente do Covid, ou melhor, do combate à Covid, os enfermeiros, técnicos e auxiliares. A categoria pode finalmente ganhar um piso nacional. A votação deve acontecer nos próximos dias no Senado. Quem traz as informações é Cariane Costa. O projeto de lei que prevê um piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras da rede pública e privada, pode ser colocado em votação nos próximos dias no Senado. Nesta segunda-feira, representantes da categoria se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para colocar o tema em pauta. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do DF, Elisandro Noronha, defendeu a necessidade de valorização da profissão. Segundo o conselho, a categoria responde por mais da metade da força de trabalho na linha de frente do combate à Covid-19. Nós temos profissionais ganhando menos que um salário mínimo, menos que um salário mínimo para manter sua família e realizar sua jornada de trabalho de 40 horas. Isso é praticamente impensável para um profissional que fez nível médio, tá, tem um técnico ou tem um nível superior. Isso eu não estou falando em cidades pequenas. Às vezes, em grandes cidades, nós temos enfermeiro ganhando R$ 1.300, R$ 1.400, como aqui no Distrito Federal. Então, ele é importante porque ele dá dignidade para os profissionais de enfermagem. O projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros. As demais categorias terão piso proporcional a esse valor, 70% para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. No entanto, a matéria enfrenta resistência, como restrições orçamentárias, e depende ainda de articulação junto ao Ministério da Economia, assim como diálogo e apoio das prefeituras. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E ainda no Congresso, a expectativa para a definição do novo formato para a tramitação da reforma tributária, né? O que deve ser divulgado nos próximos dias. Lembrando que na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, extinguiu a comissão mista criada para tratar do assunto. É que a proposta apresentada pelo então relator da comissão não previa o fatiamento do tema como era esperado. Ontem, Arthur Lira adiantou que a reforma tributária deverá ser dividida em dois grandes temas. Ele ainda esteve aqui no Sem Censura, programa da TV Brasil, e falou não só sobre isso, mas também sobre vacinas, CPI da pandemia, orçamento, PEC do voto impresso. E quem acompanhou e conta tudo pra gente ao vivo é Ana Lúcia Caldas. Oi, Ana Lúcia, bom dia. Oi, bom dia, Monique, bom dia, Miguelzinho, bom dia a todos, né? Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, como você disse, participou do Sem Censura, realmente ele abordou uma série de assuntos, Monique, mas ele também se deteve aí na reforma tributária, né? Um assunto que vem tomando conta da mídia, né? E ele disse que, na prática, há duas reformas, uma de renda e outra de consumo. A primeira tem aí matérias infraconstitucionais, que são aquelas normas que estão abaixo da Constituição. E a segunda, uma tramitação mais complexa. Ambas vão ser fracionadas durante a tramitação no Congresso e ele disse que isso é certo. Lira falou ainda que espera que a reforma administrativa, outra reforma prioritária do Congresso, seja aprovada nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que ela vá para uma comissão especial em cerca de 90 dias, já esteja pronta para ser entregue ao Senado. No caso da reforma tributária, a tramitação é mais complexa e os prazos mais incertos, embora ele tenha ressaltado a importância e dito mais uma vez que pretende entregar a reforma possível ainda neste ano. Vamos ouvir. A reforma tributária, a mãe de todas as reformas desse momento, tem diversos interesses, muitos problemas para serem solucionados, mas nós temos que focar em três aspectos principalmente: a simplificação, a desburocratização e a segurança jurídica. Hoje, o investidor externo, o investidor interno, na hora que se depara com a complexidade do sistema tributário, seja no privado, seja no público, ele vê muitas dificuldades de se encorajar para investir no Brasil. E isso não é de hoje, eu acho que esse assunto ele é unanimidade. Então, se uma situação é unânime, e se nós discutimos e debatemos sobre a forma, vamos ajustar a forma, depois o conteúdo. Pois é, Monique, a gente vai continuar acompanhando aqui, né, como vai ser o desdobramento da reforma não só tributária, mas também da administrativa no Congresso Nacional, né? A gente vai acompanhar todos os detalhes e trazer todas as informações, tanto para os nossos ouvintes, como também para os nossos ouvintes telespectadores, né? Segue vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana Lúcia. Sabe o Pix? Aquele sistema rapidinho e super prático, né, de pagamento? Muita gente está aprovando. Pois é, e agora o Banco Central quer sugestões para a implementação de dois novos serviços, o PixSaque e o PixTroco. Quem quiser participar tem até 9 de junho. O Banco Central vai analisar direitinho as informações. A expectativa é de que esses novos serviços comecem a funcionar no segundo semestre. Vamos lá, ficou na dúvida? A gente explica. No PixSaque, o consumidor transfere a quantia para uma loja e saca esse mesmo valor em dinheiro. Já no PixTroco, vai ser possível pagar uma compra com um valor acima do da mercadoria ou do serviço e receber a diferença em dinheiro mesmo. Repórter Nacional. O Ministério Público começou a ouvir nesta segunda-feira testemunhas e familiares das vítimas da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação policial, que resultou na morte de 28 pessoas, entre elas um policial civil, foi realizada na última quinta-feira. O MP esclareceu que os familiares das vítimas estão recebendo assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado e que os depoimentos serão realizados ao longo da investigação criminal. Até a noite dessa segunda-feira, 13 corpos já tinham sido liberados. Os demais ainda aguardavam liberação do Instituto Médico Legal. Em São Paulo, um homem de 19 anos foi detido acusado de planejar um ataque a alunos de uma escola no bairro de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. E sabe como descobriram o planejamento do ataque? Pelas mensagens dele numa rede social. É, de acordo com a polícia, esse suspeito fazia homenagens ao autor do massacre de 7 pessoas em uma escola estadual em Suzano, ocorrido em março de 2019. Inclusive, usava a foto do assassino para ilustrar uma de suas redes sociais e criou um e-mail com o nome dele. Esportes. Quem chega é Bruno Mendes. E nesta segunda-feira, resultados pelos estaduais. Pelo Brasil, Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Salgueiro por 1 a 0 e está classificado para a final do Campeonato Estadual. Vai enfrentar o Náutico na decisão. Campeonato Potiguar, segunda fase, o Globo venceu o Palmeira de Una por 4 a 0. Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Comercial perdeu para o Dourados por 1 a 0. O Costa Rica venceu a Aquidauanense por 2 a 1. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1. O Real Brasília ficou no empate com o Bahia em 1 a 1. Nesta terça-feira, teremos Taça Libertadores da América às 7h15 da noite. O Internacional vai até a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira. No mesmo horário, o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro. 9h30 da noite, duas partidas. O Palmeiras encara o Independente Del Valle no Equador. E o Flamengo vai até o Chile para enfrentar a União La Calera. Com total cobertura da Rádio Nacional, Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense enfrenta o Metropolitanos na Venezuela. E o Bragantino recebe o Emelec do Equador no interior paulista. Campeonato Alagoano tem CSA e CSE. E pelo Campeonato Paulista, a bola rola para as quartas de final do torneio. Corinthians e Inter de Limeira jogam a partir das 16h. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Você sabia que hoje é o Dia Nacional do Reggae? Pois é, Mônica, aqui no Brasil temos muitas bandas inspiradas naquele que tornou o ritmo mundialmente conhecido, Bob Marley. É, se estivesse vivo, ele estaria com 76 anos. Bob Marley morreu no dia 11 de maio de 1981, aos 41 anos, vítima de câncer. Apesar de viver pouco, seu legado rendeu músicas como Is This Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, I Get Up, Stand Up, além, é claro, da nossa data nacional do reggae. Vamos conferir com Lucas por Deus Leão. Bob Marley pra sempre estará no coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô na Vila Rosenvale. Há exatos 40 anos morria uma das maiores lendas da música popular do mundo. Robert Nesta Marley, ou Bob Marley, conquistou o público de todo o planeta com a música jamaicana, o reggae, nascido de estilos que misturavam um pouco de música caribenha com o jazz norte-americano, como o ska. No Brasil, o dia 11 de maio, que marca a morte de Bob Marley, foi instituído o Dia Nacional do Reggae por força de lei, sancionada em 2012, com o objetivo de homenagear esse ritmo incorporado à cultura popular brasileira por tantos artistas, desde Gilberto Gil, passando por Chico César e Edson Gomes. O ritmo dançante e as letras com crítica social e pedidos de paz são uma das marcas do reggae, tanto jamaicano quanto brasileiro. Há 35 anos na estrada, a banda Tribo de Já é um dos grupos de reggae mais importantes do país. O vocalista Fauzi Beidon conta como é enfrentar o mercado musical brasileiro tocando o reggae maranhense. Um mercado musical meio selvagem no Brasil, né, onde a gente está vendo aí o tipo de música que predomina. Então, assim, ao longo desses muitos anos, quase sempre a banda esteve à margem, né, de todo esse processo, à margem da grande mídia, né, do mainstream aí, da produção musical. A banda chegou a ter uma gravadora durante o período, mas era uma pequena gravadora. Foi um período de tempo muito curto, né? Predominou durante esses 35 anos aí, quase sempre, o trabalho independente. Com 19 anos de história, a banda Mato Seco também já se consolidou junto ao público regueiro. O grupo lança uma nova canção neste dia 11 de maio, junto com o Dia do Reggae. O vocalista, Rodrigo Piccolo, diz que a banda continua produzindo mesmo na pandemia, momento que ele diz ser o mais difícil desde o início da carreira. Várias dificuldades que nós enfrentamos ao longo do tempo para poder fazer o que a gente faz, acreditando no que a gente faz. Essas dificuldades, nenhuma delas impediram que nós pudéssemos subir ao palco, pudéssemos andar por aí. E a pandemia, sim, a pandemia impossibilitou até isso. Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta. Segundo o radialista e músico Jai Mahal, a música brasileira teve seu primeiro contato com o reggae ainda na década de 1970, com artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Rita Lee e Gilberto Gil. Sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. E agora são 7h54 e ao som de Bob Marley a gente se despede por hoje. Mas amanhã nos encontramos de novo aqui no Repórter Nacional. Continue com a gente, tem muita programação na Rádio Nacional, muito jornalismo e música. E na TV Brasil, você acompanha agora o Brasil em Dia. A todos, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. I'm willing and able. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.